O relógio sem pilha na parede diz que o tempo não importa se você não tá aqui. Nosso porta-retrato com vidro quebrado da última briga me fez refletir. Em todo canto dessa casa ainda tem você. No som tá no replay, aqui mais gosta do CD. Tá tudo do mesmo jeitinho que você deixou. A cama bagunçada depois de uma noite de amor. Depois do nosso amor. Finjo que não, mas do teto ao chão só vem lembrança de você. Mas vou vivendo sem querer viver. Vou levando sem você. Me julgue não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você. Até ando tentando te esquecer. Mas vou vivendo sem querer viver. Vou levando sem você. Bora, gaiteiro! No canto dessa casa ainda tem você. No som tá no replay, aqui mais gosta do CD. Tá tudo do mesmo jeitinho que você deixou. A cama bagunçada depois de uma noite de amor. Depois do nosso amor. Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você. Até ando tentando te esquecer. Mas vou vivendo sem querer viver. Vou levando sem você. Finjo que não, mas o teto ao chão só vem lembrança de você. Até ando tentando te esquecer.